matando moda e saudade, saudade da cantareira. O meu amor que prometeu chegar mais cedo tá indo embora, morena, com jeito de não voltar. E vá, menina, desça do chão de Lisboa, ande à toa pra vingar de cravinhas. Barril subindo e chuva no campo molhar, vá revirada no laço de sete fitas, e neste canto que arrebou os teus cabelos, vá dançarina, não perder da minha vida. Levar notícias do Brasil, neste ventar. Levar notícias do Brasil, neste ventar. Levar notícias do Brasil, neste ventar. Barril subindo e chuva no campo molhar, vá revirada no laço das sete fitas, e neste vento que arrevou os teus cabelos, vá dançarina, não perder da minha vista. Levar notícias do Brasil neste ventar. Levar notícias do Brasil neste ventar. Levar notícias do Brasil neste ventar. Obrigado a todos. Boas noites, senhores. Até a próxima. Muito obrigado.